sacerdote como este. Santo, inculpável, sem maculas, separado dos pecadores e feito mais alto que o céu. Separado dos pecadores e feito mais alto que o céu. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Separado dos pecadores e feito mais alto que o céu. Separado dos pecadores e feito mais alto que o céu. Não tem necessidade sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho Jesus, constituiu o Filho, constituiu o Filho perfeito para sempre. Sempre perfeito para sempre, perfeito para sempre.